Boa noite, senhores passageiros. Onde tem show, tem muito show. Aqui é a tropa do Multishow. Onde tem show, tem muito show. Na praia, rodeio, montanha, na rua. Norte, sul, no centro-oeste. No nordeste ou na lua. O grito pro arrepio, pra emoção que contagia. Todo mundo tá vibrando, tá sentindo essa energia. Tá tocando na favela, passando visão de pia. Quase todo dia, alegria da família. Então, onde tem show, tem muito show. Na tela, ao vivo, em todo lugar. Pra você não perder nada. Vem comigo, deixa levar. Chega pra cá, arrasta o sofá. Que o show vai começar. Onde tem show, tem muito show. Onde tem show, tem muito show. É nós que faz e acontece. Onde tem show, tem muito show. Pra ouvir o batidão. Onde tem show, tem muito show. É pra tocar seu coração. Onde tem show, tem muito show.